ser a minha apresentação, vou falar um bocado da nossa experiência de financiamento habitacional para o nosso, é que consideramos o nosso segmento de clientes. Portanto, a Quixi Crédito, pode avançar, é uma sociedade de microcrédito licenciada pelo Banco Nacional de Angola. Portanto, acho que ainda no, dentro da Lei 13, que é a lei que vigorou até o mês de junho deste ano, Lei 13, Lei das Instituições Financeiras, e essa está segmentada por bancos comerciais e sociedades de microcrédito, se for para distinguir. Mas assim, o histórico da Quixi Crédito começou no meio dos anos 90, e começou dentro da DWF. Houve uma pesquisa que foi feita naquele tempo para se saber qual era a razão ou o principal entrave de... no meio dos anos 90 havia campos, eram chamados campos dos deslocados. Era o Jica, era o Arangola. E, bom, essas, havia muitas famílias e elas viviam essencialmente da ajuda das ONGs. Era comida, era água, era tudo. Mas, portanto, as famílias nunca cruzaram os braços e sempre tiveram a procura de oportunidade de integração nas grandes cidades. Eu acredito que hoje o processo de integração está completamente concluído, mas a luta começou mesmo nos primórdios dos tempos em que foram colocados nos campos. E naquela altura, a oportunidade primeira de se integrar nas grandes cidades era através de comercialização de coisas nas praças abertas, como o WOC e todas as outras que haviam. A dificuldade que as famílias tinham, isso foi a conclusão do estudo feito na altura, era acesso ao financiamento. Então, o programa, na verdade, que começou com um estudo e logo depois com um piloto para prover crédito a famílias que estavam naquelas condições para ver se integravam na cidade. Assim começou. Esse é só o gráfico do crescimento da cidade de Luanda. Portanto, hoje está... foi feito no início dos anos 2000, tinha 3 milhões e meio, hoje já dobrou. Este, tanto, eu disse há pouco, o mercado informal era o principal fator de sustentabilidade durante o tempo de guerra. Se a visão e a missão da Quixi Crédito, não, pode passar. Portanto, e os estudos que mensuravam o nosso público-alvo. Pode ir para frente, pode ir, isso é um encontro diferente da Quixi Crédito. Portanto, pode parar antes, pode voltar um bocado atrás. Portanto, hoje, né, são dados atuais, não, mais para frente. Temos cerca de 30 mil clientes ativos e 60% dos quais são mulheres. Isso é de propósito, que é histórico porque continuou, naquela altura. Grandes ocupantes desses campos deslocados, a maioria eram senhoras. Pode continuar. Histórico. Esta semana, mesmo, estamos a celebrar 10 anos de aniversário de Quixi. Por causa disso, temos na segunda-feira um encontro no Sino Atlântico, um encontro de clientes, são mais ou menos 1.000 clientes. 1.500 pessoas estarão presentes. Portanto, nos 10 anos de serviço, temos desembolsado cerca de 250 mil créditos aproximado a 230 milhões de dólares. Portanto, e pensamos, pode passar no slide próximo, ter uma carteira de 50 mil clientes com uma cobertura geográfica de todo o país e queremos diversificar a nossa base de produtos. Quando eu digo diversificar a base de produtos, temos hoje só se damos crédito. E há uma lacuna legal, havia na lei antiga, foi corrigida na lei nova, porque a lei antiga considerava só o microcrédito, não considerava o setor chama-se microfinanças. O microcrédito é só um produto da microfinanças. Há outros produtos, como a poupança para famílias com menos recursos, seguro, portanto há uma vasta gama de serviços que normalmente são fornecidos por bancos e seguradoras, mas portanto, o setor financeiro para famílias de baixa renda, designado microfinanças. Hoje, nossos clientes são basicamente microempreendedores, produtores de pequena escala, produtores de serviços de táxi informais, intermediários, produtores rurais e consumidores citadinos e então, negócio caseiro com umas cantinas. Tudo passar. A expansão, hoje estamos presentes em já 17 províncias, parece que. E só não estamos ainda no Ponente. Esses são os nossos produtos, são de crédito, mas o que eu quero falar especificamente é sobre o Kishi Casa, que é o nosso produto de financiamento habitacional. E por que chegamos nesse produto? Porque também, depois dos primeiros anos de cedência de crédito, fizemos um estudo novamente e descobrimos no estudo que 30% do valor de financiamento que as pessoas recebem canalizam na habitação, de várias formas, ou melhoram a casa que têm, pintando, ou compram terreno para construir. Na verdade, as pessoas consideram bem-sucedidas, sempre que as pessoas têm algum sucesso no que fazem, o primeiro recurso para investir é a casa, é a habitação. Quem não tem, compra terreno e começa a construir. E quem já tem, ou constrói mais um quarto, ou melhora as condições da casa que tem. Isso fez-nos tanto, é aí onde as famílias poupam dinheiro, ao invés de até de levar o dinheiro no banco, muitas vezes têm tendência a investir mais na habitação que possui. Isso nos fez pensar que havia uma oportunidade tanto de entrar com um produto financeiro para, sei lá, uma espécie de crédito para financiar a necessidade dos nossos clientes. Pode avançar para o próximo slide. E introduzimos, já em 2006, o conceito da construção evolutiva. E por que é que chegamos aí? Era porque o estudo, e disse há pouco o Xará da Deloitte, que a capacidade de financiamento das famílias de endividamento de família era $75 mil. Este aqui é muito para cima. O nosso estudo de 2009 mostrou um número muito menor que este. Portanto, nós fizemos um estudo também no Ambo e em Cabinda, e a renda média da família do segmento baixo era 67 mil kwanzas em 2009, em duas cidades. Portanto, isso mostrava que as famílias só se podiam endividar, colocando a taxa de esforço, que é 35%, só se podiam endividar para ter uma prestação de até cerca de 20, 22 mil kwanzas por mês. Portanto, era este segmento para o qual tínhamos que desenhar um produto de crédito ou de financiamento da habitação. E então, pilotámos. Este estudo foi feito depois que nós temos feito já um produto piloto. Tivemos na altura financiamento ou assistência do Habitat for Humanity, que é uma organização americana, e fizemos. A nossa intenção foi desenhar um produto de crédito que fosse sendo renovado à medida que paga o primeiro crédito, e o primeiro, por exemplo, dá para comprar o terreno. Quando acaba de pagar o terreno, dá o financiamento para fazer um quarto e sala, e sucessivamente. A ideia é que, ao longo de vários ciclos de crédito, a família fosse, sei lá, em 10, 12 ou 15 anos, uma família fosse capaz de ter uma casa de dimensão, casa de sonhos, se vamos colocar as coisas nesse termo. Esse é um desenho só para mostrar a ideia da possibilidade de evolução. Depois desse programa piloto, fizemos então um estudo para fazer o nosso produto de crédito de habitação. E foi quando chegamos nos números que eu mencionei, que a renda média do nosso público-alvo era 67 mil, hoje provavelmente subiu ligeiramente, se passaram 5, 6 anos, se nós atualizarmos o estudo, provavelmente a renda média pode ter subido. Mas, vamos passar para frente, nós começamos já. Não, deixa que eu ponha a minha noção. Começamos em 2012-2013, um projeto com a Abiter, que está aqui também, o meu colega que está a dirigir esse projeto da Abiter, também no AM, no lado do mercado de animais. Este projeto é consequência do primeiro piloto que fizemos. A primeira vez com a Habitat para a Humanidade, financiamos casas dispersas pela cidade, melhoria, construção. E na primeira avaliação do projeto que fizemos, uma crítica que recebemos foi que nós estávamos a financiar a melhoria do morcego, exatamente. Então, estávamos a financiar o slum upgrade. Pois, então, isso foi uma crítica, porque depois estamos fazendo a avaliação, o estudo, para encontrar as casas que nós financiamos, era entrar aí nos bairros, essa também, aquela também. Então, esse foi o ponto negativo. O positivo foi que, de facto, tivemos, em menos de 3 anos, mais de 600 famílias fizeram o processo de melhoria de casas. Então, tivemos a oportunidade de relançar o projeto. Agora temos a parceria de uma organização britânica, o We Are Safe for All, e desenhamos o projeto para fazer, portanto, um projeto localizado, devidamente urbanizado, principalmente para responder à crítica, mas também para ter mais credibilidade. Na primeira fase era até difícil provar que nós realmente financiamos, mesmo que seja no MUSEC, procurar no bairro, essa casa também nós financiamos, era um desafio. Na segunda fase, o nosso dois ou três objetivos. Primeiro, o espaço dessa, o lote de terra são 260 metros quadrados, mas a casa são um pouco mais de 32 metros quadrados. Tem só a sala, a casa de banho e o quarto, uma varanda pequena. A ideia é que a família que adquirir use o espaço que sobrou do lote para ampliar. O que é que aqui escrito faz? Financia essa unidade sobre 260 metros quadrados com 32,5 metros, custa 1,5 milhão de quantas. Sim, na altura era 15 mil, agora. Agora, 1,5 milhão de quadras e a princípio de ser pago em 3 anos. Então, logo a família pague o lote que custa 500 mil e a casa que custa 1 milhão, total 1,5 milhão. Consideramos outro financiamento para expandir a casa, ou seja, construir mais 2 quartos, por exemplo. Mas o que estamos à procura é que uma família com menos de 30 mil dólares tenha uma casa de pelo menos 3 ou 4 quartos e tenha a possibilidade de pagar, fazer a casa, expandir a casa progressivamente, e tenha a possibilidade de financiar com tempo. Como disse, é um projeto piloto, mas o que nós queremos é demonstrar que é possível fazer, mesmo no segmento baixo, casas com alguma dignidade, e eu posso dizer sem as casas, bom, a fotografia talvez não diga tudo, mas as casas são muito bonitas mesmo no projeto. Nós tivemos a sorte de estar bem localizado em termos de posicionamento na cidade. O Estado está a fazer, o Governo, é muito difícil do Governo, mas o Governo está a fazer um projeto também no Loçambo, que fica a sul da cidade, no AMO, são 5 mil unidades. Na nossa está para o norte, para quem vai para cá, ali. Esse projeto tem asfalto até próximo. Está em fase, nesse momento, ao contrário do que era a nossa perspectiva, um dos construtores que era 1000 unidades, temos terminado a cerca de 100 e vamos começar a fase de construção de mais 150 unidades. O Os constrangimentos são que as nossas empresas de construção não têm, bom, não têm a cultura de construir a custo tão controlado. Portanto, nós estamos a dizer que queremos uma casa que não custe. Quando a nossa perspectiva é que a casa seja vendida a 10 mil, estamos à procura também de uma margem. Não queremos que... Exatamente. E o que temos estado a constatar é que agora, por exemplo, porque deixou de haver no setor público muito investimento na área de construção, conseguimos um empreiteiro que prometeu construir 150 casas de 800 mil quadros da unidade. Portanto, mas essa já é a segunda fase. Na primeira, tivemos muitas dificuldades. E a outra dificuldade que estamos a ter é o processo de licenciamento, por causa de... isso não é segredo para ninguém. Burocrático, não? Exatamente. O terreno onde vocês constroem casas de quem? Como? O terreno onde vocês constroem estas unidades? O lote é nosso. Está registrado? Ainda não, sim. Não. Temos o lote. Temos o... O lote é nosso, estamos ainda no processo de registro, é nosso nome. Tem quanto urbanístico, regime urbanístico, loteamento? Sim. Estamos no processo de registro da administração. Este é um projeto. Identificamos outro parceiro que é em Luanda, que está também, que tem a mesma filosofia que nós. Está a comercializar casas no Zambo entre 1,5 milhão e 2 milhões de contas. Eles têm uma filosofia um bocado diferente. Porque eles fazem já casas até três, só fazem a parede e o teto e vendem a casa assim. Como? Sem acabamento. A família compra, se quiser cobrir com tambores ou bloco, cobre. É um outro tipo de casa evolutiva. Sim, outro tipo de evolução. Na verdade, os acabamentos são os que mais consomem dinheiro. A nossa ideia é que a família tenha condição já de entrar, porque quando pegamos essa casa já tem porta, já tem louça sanitária, já... Na verdade, das primeiras 100 unidades, já temos cerca de 30 habitadas, já temos várias famílias a residir no projeto. Quanto ao parceiro do Zango, bom, as casas não estão em condições de... Tem as paredes e tem o teto e a família entra. Bom, não sei se entra, mas pode se dizer se entra ou não. Eu introduzo o parceiro de Luanda para dizer que a nossa intenção, quando vamos fazer agora um protocolo, a nossa intenção, porque a dificuldade deles é dos clientes conseguirem pagar as casas, mesmo com esses preços, 1,5 milhão, 2 milhões de contas, ainda assim a dificuldade de pagar. Então, queremos também fazer, como isso é um projeto que estamos a pilotar, e o que queremos é depois chegar no Fundo de Fomento Habitacional, um dia, ou falei dizer, olha, o nosso modelo é esse, funciona, faz favor, aumente o dinheiro para ver se a gente faz isso em escala, não só no AMBO, porque a nossa, temos certeza que não existe procura só no AMBO ou em Luanda, mas isso é nacional, e se alguém conseguir fazer isso a preços controlados em escala, provavelmente estará aí uma parte. Temos estado a fazer isso no AMBO e acho que até agora, apesar do atraso, eu posso considerar esse projeto bem sucedido. Embora, precisamos passar para outra fase e provavelmente precisamos mais investimentos. A ideia é não chegar nos 60 mil, que é o preço que o Presidente da República havia idealizado para a habitação social. Mas os preços estão 25% disso? Sim, queremos chegar lá, mas e na segunda fase são um fator, uma crítica que este projeto tem estado a receber dos clientes é ter só um quarto a casa. É ter só um quarto e só acessível para famílias novas praticamente. Pedimos ao parceiro de construção agora para ter soluções. Um quarto, dois quartos ou três, e as famílias vão comprar em função da capacidade financeira que têm. É isso, só para crescer. Eu acho que vocês não devem se preocupar com a crítica no sentido de ter um lar. Eu acho que o objetivo tem que ser a população-alvo, é que tem que ser o beneficiário. Porque nós, muitas das vezes, a crítica vem daquilo que não é a população-alvo. Certo. Porque o Zango foi criticado no início porque as casas não tinham qualidade. Quem é que eles estavam a dizer? Eram engenheiros, eram doutores, que foram comprar a quem realmente precisa e que tinha que estar lá a viver. Então, esta crítica. Hoje nós estamos a receber algumas críticas no quilómetro, o que se foi designado KK 5000. Não, a casa não é má. Aquilo foi desenhado como um outro segmento da população. Os que não tiveram acesso à primeira fase é que estão a beneficiar. Esses estão lá a criticar. Mas se tem capacidade para estar num sítio melhor, não vá para lá a comprar aquela tona. E tem que ser assim. Nós não podemos estar a querer ajustar as coisas em função da crítica do A, do B ou do C. Não, mas a realidade é essa. E é bom o facto de vocês terem um produto realista. Porque às vezes nós criticamos o preço está caro. Não, a casa é grande. Uma casa social de 100 metros quadrados. É um luxo. Nós temos legal do terreno, é fundamental. Porque temos, do ponto de vista jurídico, tudo afinado, é fácil ir para frente e vender. Porque é esses preços. Aí está, porque é que escolhemos o ângulo? Porque era, na nossa experiência, mais fácil conseguir a legalização no outro no ângulo. Do que no ano? Mas por que esta disparidade? Nós estivemos a discutir isto ainda esta manhã. O que se é um título? A banca privada não tem como dar o crédito a clientes individuais, porque não serve. Qual é o colateral neste caso? O meu problema do colateral dos bancos é que eles têm de ter uma garantia que aquela terreno está garantida para a vida do empréstimo, 30 anos, né? Mas, no seu modelo, o Sr. Joaquim, é que o empréstimo é só 3 anos. Só são 3 anos, sim. Porque o nível de segurança é um pouco diferente, não é? A garantia a partida é o lote. Neste caso, ainda não está transferido. Ainda não está transferido. Aqui é parecido com a renda nacional do lucro. Aqui é um bocado parecido com a renda nacional do lucro. Vocês não dão financiamento diretamente ao beneficiário. Vocês fazem um financiamento para a construção. E depois passam o beneficiário. Depois pagam a realidade. Já tem a administração. Nós pensamos que até lá já tenhamos o título. Mas, mesmo que tivéssemos o título, o conceito, a ideia é um bocado como uma renda resolutiva, porque queremos reter o título até a liquidação do banco. Só para fazer uma analogia, o Joaquim falou da questão da renda social, da renda social, minha filha, nós estivemos no ano passado e fizemos uma visita mesmo a este projeto, Minha Casa Minha Vida. Tivemos na Caixa, depois fomos a BC. O que nós podemos constatar lá é que o Estado brasileiro constrói por ano quase 1 milhão de casas. Mas o Estado brasileiro estipulou um valor máximo das casas. São 40 mil reais. E são mesmo 40 metros quadrados para uma casa de 3 quartos. Porque assim, nós fizemos a pergunta, estamos habituados com o Quilamba, mas nós digamos temos 120 metros quadrados. O que o senhor perguntou é o seguinte, para que é que um cidadão que está a sair de uma zona suburbana ou de um bairro, um cidadão que vai ser alojado, precisa de uma casa de 120 metros quadrados? Ele nem tem condições de manter essa casa, porque o processo de desenvolvimento por aí. Só que o banco africano oferece. Certo. Também 40 metros quadrados. Yeah, mas é um grande subsídio. Mas há absolutamente aqueles programas que o cidadão vai à Câmara, inscreve-se e habilita-se para 5 mais ou menos 5 mil dólares. Mas no Wombo, o projeto, a meu entendimento, é que está a aproveitar deste regulamento que as próprias administrações municipais tem controle sobre a gestão das terras menos de 1000 metros quadrados. So, o que eu acho que a minha entendimento deste projeto é que a administração municipal pode ceder a ocupação, porque é, o tamanho do lote é pequeno. E o lote por família é pequeno, mas o terreno todo ultrapassa a competência das administrações Sim. municipais. Portanto, no início, falou-se da Casa Civil ter organizado naquela atividade foi definido o título de direito de superfície para administrações municipais até 2 hectares. Portanto, o lote todo tem mais de 60 hectares, né? E 100 hectares. Portanto, e dá para fazer pelo menos 2.500 lotes. E, então, a ideia é que seja mesmo uma urbanização e estamos, eu acredito que nós estamos num bom caminho. Deixa-me só fazer uma questão que vocês concedem este empréstimo para conhecimento da construção para a habitação. Porquê que utilizam como garantia que o consumidor, neste caso, a população que vai comprar a casa, porquê que vocês utilizam como garantia que eles pagam? Até porque a vossa taxa de incumprimento é 2%. Não, a nossa taxa de incumprimento está nos produtos de micro de empresariais. Portanto, nós somos uma instituição financeira mais para alavancar ou para negócios. Na primeira fase, no piloto de 2006-2009, quando eu disse Lama, porque aí também tivemos uma taxa de reembolso de 98%. A garantia principal que temos aqui é a mesma que nós temos no nosso financiamento tradicional, que é o que dá origem. As garantias são mais morais do que reais. Mas o terreno é vosso, está? No momento, sim. E a habitação foi construída por vocês com recursos vossos? Isso. Então, enquanto beneficiário não pagar esta casa, pertence à vossa instituição. Nós queremos replicar o processo desse. Desde um pouco tempo, do nosso sistema jurídico, acho que estava na cabeça da senhora, era o processo de execução de garantia. Mesmo que haja o licenciamento, mesmo que por hipótese esse licenciamento exista, mesmo que por hipótese exista o título de direito de superfície, o tempo que uma instituição financeira vai ao tribunal dizer que esse cidadão não me paga, e o dia leva pelo menos 4 a 5 anos para um tribunal decidir se determinada garantia é exequível ou não. Normalmente é a banca. Há bancos que entraram de cabeça no processo de financiamento habitacional. Nesse momento tiveram que recuar um bocado, porque o tempo de execução de garantia, mesmo com todos os papéis, todos os documentos, normalmente é 4 ou 5 anos. Quando há países que, os Estados Unidos é um exemplo, que é só tocar a porta no dia seguinte a garantia está executada. Portanto, 4 anos para executar, outros 3 anos para vender. Sou assim, é que o sistema pode funcionar de outra forma, é complicado. Por exemplo, nós no Largo Patriota temos a mesma situação. Inicialmente, quando o projeto começou, existia uma ideia boa em que os associados deviam dar de entrada 20% e após a assinatura do contrato, deveriam fazer a amortização das casas conforme o contrato. O que é que acontecia? Aquilo foi um dos primeiros projetos habitacionais. As pessoas deram os 20%, uns continuavam a fazer os pagamentos, mas após receber a casa, as pessoas acomodavam-se. O que é que isso que tipo de implicações é que isso teve? Quer dizer, aquilo é um... Quer dizer, as cooperativas são uma associação mutualista em que todas as pessoas envolvidas têm que continuar a contribuir até o fim do projeto. Se há um grupo de pessoas que recebe as casas e automaticamente deixa de contribuir, isso tem um efeito negativo no projeto. Então, depois, as pessoas recebiam, é o que nós estamos aqui a abordar, quer dizer, não existem mecanismos legais para, quer dizer, se a pessoa não concluiu fazer o pagamento da casa, essa pessoa não tem a titularidade. Mas, quer dizer, não existe nenhum mecanismo legal que obrigue a cooperativa também a retirar essa pessoa ali da casa. Quer dizer, fica-se num impasse em que ele assume que a casa é dele, porque deu os 30% ou 40%, não acaba de pagar, isso tem implicações das outras pessoas que também pagaram, estão à espera do imóvel, nós não conseguimos resolver essas situações. A banca também tem algumas dificuldades em financiar esse tipo de projetos, não há retorno, então ficamos ali numa espécie de, quer dizer, um ciclo. Qual é a sua recomendação? Porque o plano do governo é para 80 mil casas de ser construídas pelas cooperativas de habitação. Qual é a reforma, qual é a mudança na política ou nas práticas necessárias para cumprir, para o setor de cooperativas de cumprir com aquela meta? Quer dizer, é importante que se crie primeiro um sistema legal funcional, porque só assim é que nós vamos definir regras, né, que as pessoas sabem ler. Se houver um incumprimento, a sanção é essa. Mas tem que ser algo funcional, porque senão, de outra forma, os projetos são feitos, as pessoas não têm capacidade financeira. O angular, o cidadão comum angolano, não tem capacidade financeira para fazer a aquisição de um imóvel que custe 80, 90 mil dólares. Né? Então, quer dizer, se não houver aqui um sistema legal, se não houver aqui um sistema da execução das garantias, fica extremamente difícil continuar esse tipo de projeto. Então, voltamos para a problemática da terra. Quer dizer, voltamos no ponto de partida, porque é preciso, o Estado tem que criar aqui condições para que todos os intervenientes consigam ter o seu problema resolvido. As pessoas que querem os bancos têm que ter o seu retorno garantido. Né? As pessoas que querem as casas consigam pagar as casas de forma, quer dizer, regular, né? Como se fosse com base de acordo com a taxa de esforço. E nós somos as entidades envolvidas nesse tipo de projeto, também queremos o nosso retorno. Quer dizer, se não houver isso, ficamos aqui numa situação muito... Dr. Gisela, qual é o seu ponto de vista dos bancos comerciais? Sim, a estratégia de sustentabilidade, face à crise económica, vai passar pela conjugação de esforços dos diferentes intervenientes no processo de promoção e financiamento ao setor imobiliário, tanto público como privado. Nós já vimos aqui que já alguma coisa foi feita. Tem a criação do fundo de fomento habitacional, tem a aprovação do fundo de ativos para o desenvolvimento, mas face às dificuldades financeiras decorrentes da redução das receitas fiscais provenientes do setor petrolífero, então todos expostos. As instituições financeiras apresentam-se como o principal parceiro do Estado para financiar os projetos habitacionais. Mas, para tal, vai haver necessidade, isso também já foi aqui discutido, de que tudo isto que foi pensado e bem pensado seja posto em prática, porque tem realmente muitos projetos bem pensados, muitas medidas já aprovadas, mas elas não estão ainda em prática. Nós temos que conceder crédito bonificado. Para tal, é necessário que estejam criadas as condições adequadas para que isso seja possível. No caso do Dubai, por exemplo, nós temos uma carteira com cerca de 36 mil milhões de kwanzas aprovados e uma taxa de incumprimento de 6%. Por acaso foi curioso verificar que, apesar de atualmente a conjuntura ser menos favorável, nós temos um grau de incumprimento menor que o do ano passado. Isso deve-se não só à redução do crédito à habitação, porque começou a dar-se crédito mais seguro, tendo em conta o grau de incumprimento que havia no passado, mas também porque o próprio público-alvo está mais educado naquilo que é a obrigatoriedade de reembolsar o crédito assumido com as instituições. Porque havia claramente uma ideia de que o crédito não era para ser pago, era o emprestadado. Salvo a palavra. Então, é um processo que vai durar ainda algum tempo. É a educação de quem vem pedir o empréstimo, a educação do mutuário, também a melhoria das próprias condições a nível dos nossos sistemas, quer na legalização da documentação, quer depois na executividade das garantias. Sim, vocês estão dando informação a gente. Exato. Controlo dos credores, principalmente. Que já está em funcionamento também, mas ainda precisa de ser melhorado. Existe a CIRC, que nesse momento já é possível verificar se determinado cliente que solicita um crédito tem ou não porque, capacidade para pagar, porque muitas vezes, quando nós fazemos análise de risco, com base na documentação que apresentava, porque tem um emprego fixo, tem rendimentos que nós podemos aferir, não se conseguia ver se ele estava ou não endividado noutra instituição. E o que aconteceu foi que muitos dos nossos clientes tinham créditos em várias instituições de mercado. Chega a uma altura que eles não têm capacidade de pagar. Nós temos que estar num sistema integrado, senão não vamos conseguir, enquanto país, não vamos conseguir ajudar este setor a crescer. Então, há aqui ainda algum esforço a ser feito. Já está a ser feito, sim, mas ainda há muito trabalho para fazer. A doutora está a falar em termos do carteira do empréstimos habitacionais? Habitação, hoje? Não. Yeah. Só crédito. E aquela montante, pode repetir? Estão com 36 milhões de coisas neste setor. 36 milhões. Sim, só para esclarecer. Existe, o Banco Nacional criou a CIRC, que é a Central de Risco, que permite que os bancos, que agora é obrigatório, publiquem aquilo que é a sua carteira de crédito conseguido. E isto vai fazer com que na análise de risco os bancos tenham a possibilidade de verificar o nível de endividamento a que o cliente já está exposto a nível do mercado. Ainda tem alguns constrangimentos, mas é algo que não existia no passado, daí que o risco de incumprimento era muito maior antes do que agora. Porque, como não se conseguia ver que créditos determinado cliente já tinha, ele conseguia apenas com base naquilo que a documentação exigia, a documentação do imóvel. Normalmente nunca é possível fazer uma hipoteca, mas vamos trabalhar com a promessa de hipoteca, porque a ideia é ajudar, é garantir que ele tem um rendimento estável, e faz-nos provas disso, mas depois faltava esta parte. Já tem ele ou não outros compromissos assumidos? Incumprido. E ele está. Cumpre ou não cumpre. Ele até pode ter capacidade de se endividar mais, mas se ele já tem um crédito na praça e lá aparece que ele não cumpre, eu não vou correr o risco com este cliente porque ele já tem um risco. Isto é muito bom. Há aqui uma situação que também é importante. Neste tempo nós estamos a falar contração da economia, né? Portanto, todos esses projetos, eu estou a falar da experiência que tenho do lado patriota. Quer dizer, quase todo o material utilizado na construção do projeto é material importado. Quer dizer, enquanto não se criar, se não houver aqui uma indústria de construção forte, quer dizer, não tem como nós, os angolanos, que não estar aqui a tentar fazer contas, olha, vamos construir casas de 10, 15 mil dólares, mas é quase tudo importado. Não temos aqui fábricas de cerâmicas, não temos aqui fábricas de, quer dizer, se não houver fábricas de construção suficientes para dar cobertura a estes grandes projetos, a estrutura de custos, a estrutura de custos passa a ser sempre aquilo que inicialmente... O próprio detalhe de compra, só isso é quase tudo areia, só uma percentagem de cimento. E isso também é uma das razões que nos faz acreditar que é possível para esse projeto baixar o preço. Tem qualidade, tem uma qualidade muito alta. É resistente. É muito resistente. Mas a quantidade de cimento com só um bloco de terra comprimido é muito resistente. E quase produção do carro. Exatamente. E também se os elementos de madeira são todos locais. Os elementos de madeira são locais. Tem razão, importa-se muito, mas é possível com algum nível de criatividade. Sim, mas isso tem muito a ver com, por exemplo, quem está fazendo uma centralidade como Quilamba, não tem como. Já não tem como utilizar esse tipo de material. Tem que optar por todos os andares que tem. Então, também estou querendo partilhar aqui. Nós, no ano